399, tem decolagem autorizada da 10, 160 graus com 89. Tem autorizada decolagem da 10, voo 399. Vitor Juliette, em frequência livre. Webjet 5729, com 156 a bordo, 3,30 de autonomia, alternando Guarulhos. India Alpha, ponto de espera 686, torre ajuste 10, 12, Web 5729. India Alpha, 686, 12, batalha. Uno 399, decolou os 40, chame controle 1935, boa tarde. Central 35, boa tarde, com 399. Somente para informação, tem tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas a 1.000 pés no cruzamento da Baía de Todos os Santos. O Charlie 150 não interferirá na sua aproximação. O senhor desce agora 2.012, lhe sinal LSX e reporta estabilizado. 72.012, chama na estabilizada, 1395. Controle São Lama, de boa tarde, igual no 399, decola no Cidade da Real. Uno 399, está sob contato radar Sabiel 360, está presente voa Leda após Leda Bridge. Autorizado o 360, está presente Leda após Leda Bridge, igual no 399. A 4, está um pouco baixa a transmissão, mas está inteligível, polariza 4. Gono 077, táxi via Pátio, Indy Alpha, Ponte Espera, Torre 186, ajuste 10, 12, tem um bom voo, Gono 077. Pátio, Indy Alpha, Ponte Espera, 925. Gente, aguarde cópia. Voo 925, prepare Arbor Elefa. Confirme. Arbor Elefa, subida, aguarde. Voo 925. Obrigado. Para pushback, acionamento da 9396, posição número 4. Coordenação com a equipe após a passagem retaguarda do Boeing da Gol, que está prosseguindo para o ponto de espera. Posto está livre, chame táxi na 9396. Gente, após a passagem da aeronave da Gol, está ali push back, acionamento, chamarei para o táxi na 9396. Mantenha o ponto de espera no 077. 362, bom trabalho, 395. Oceaner 6321, chama Recife no 260. Confirmada a frequência para 6321, 260? Firmo, 1260 a frequência. Grato. 1725, Bravo, boa tarde. 1935-5729. 1935, boa tarde. Boa tarde. Firmo, chamou o solo? Da Gol, bom. 1755, mantém a escuta aguardando cópia, número 2. Prepare a dar o lead da bridge. Está sob contato radar, sada 360, da presente Leda, após Leda Bride. Da presente, voa Leda, Leda Bride. 5729, subindo para 360. Controle Salvador, Juliette, temos um encontrões visuais, extensão prosseguindo 1905. Juliette, Tango Zulu, plano modificado aos 1945. Sub mantém nível de voo 1905, Juliette Tango Zulu. Atenção, Zulu. Autorizado da Juliette 360, Fiat Zulu 1-7, decola da 10, curva direita, Robô Elefa 5174, 1935, 1922. Bate, me pronto, pushback, 1925. Vamos lá, obrigado. 1755, pronto, cópia. Prossiga. 1755, Confins, nível 360, autorizado, Aerovia Pesulo 16, decolo da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge. Bravo, Romeo Índia, Delta, Eco Bridge. Aciona 5171, controle 119, decimal 35. Confirme. 1077, após a passagem do tráfego da companhia, ali mantém no 0, gol no 077. Para o solo. Por favor, um pouco rápido, será que só pode confirmar para o 1755? Temo, o 1755 Confins 36120 está autorizado, Aerovia Pesulo 16, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge. Aciona 5171, controle 119, decimal 35. Autorizado nível 360 para Confins, Pesulo 16 da El, Bridge, Leda. 5171 no código e controle 1935, gol 1955. Saída da El após voa Leda e após Bridge, onde intercepta o eixo da aerovia Pesulo 16, gol 1755. Da El, Leda, Bridge, 1755. Correto, chame pronto, portão 08, gol 1755. Em condições visuais, em de novembro, você vai fazer sobrevoo ou pouso em feira? Gente, Papai Romeu, em de novembro, você reporte visual com Feira de Santana. Tripe 5219, pronto para puxa, acionamento, parte 3. A livre, chame táxi, tripe 5219. 5219. O 395, solo 47, libera a direita, solo 119. Direita 219, agora 395. Nove chama Recife, 125, 1 alternando 3325. 1-3-3-2-5, voo 399. Meia dúzia. Via Indy Alpha, ponte espera 118-6, ajuste no 0-1-2, bom voo e boa tarde, 9-3-9-6. Indy Alpha autorizando o táxi, ponte espera 118-2, a torre, 9-3-9-6, bom trabalho. Comente. Para agora 395, livrando 6-5. 395, boa tarde, Via Alpha, reporte antes da Juliette para ingresso. Via Alpha, reporte antes da Juliette, 1-3-9. Alô, Salvador. Acionamento na posição posterior do chifre. Deu a solo, tá 3217. Tá 3217 aí, chamou? Isso. Informou que está na posição 1, 3, solicita acionamento na posição posterior do direito. Acionamento está autorizado, chame quando pronto para iniciar o pushback na 3217. Chamará quando pronto na 3217. Salvador, azul 4206. Azul 4206, aciona identificação, voa Duna dessa 3000, ajuste 1012. Tem condições de manter a speed na descida? Afirmo, Duna 3000. Autorizado high speed na descida, o azul 4206, número 1 na aproximação. Obrigado. 9396, autorizado a alinhar e decolar da 10, 160 graus com 8 nós. 077, muito boa tarde. O está sob contato radar com a 360 da presente Leda, após Leda, Bride. Subindo 360 da presente Leda, após Leda, Bride, gol 1077. Salvador, boa tarde, passaria 2231, informação também. Passaria 2231, na sua identificação, a chegada é Amanda, essa é o 040. Informa, 040-2231. Juliette, Tango Zulu, controle. Escuta, o Tango Zulu da presente chama Recife, 12545, alternando 12685. 12685, boa tarde. Ponte espera 1186, ajuste no 012, então bom voo, boa tarde, 3529. Via Índia. Bate principal, 1186, quando pronto, 3529. Muito obrigado, bom trabalho, até o retorno. Retorno. Outra 3217, remoto no 3, pushback. Livre, então 3217, chame táxi. Livre, pushback, reportará com a curatória, táxi 3217. Da Juliette, 395, agora a passagem esquerda do ATR da Trip, que está saindo do pátio 3, após o seu ingresso via Juliette, prossegue portão 02. Ok, agora do Trip, após o prossegue 2, agora 395. Trono de Salvador, muito boa tarde, da 9396 decolou na sua escuta. O TAN 9396 está sob contato radar na decolagem, só deu 370, está presente voa Jama, após Jamos e Par. Presente autorizado 370, da presente Jamo, depois IPA. TAN 9396. Sub 5729 chama Recife, 1251, alterna no 3325. 3325, boa tarde. Boa tarde, Trip 5219, pronto, ponto de espera. 5219, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, 160 com 8 nós, 5219. Livre decolagem para o Trip, graças. 231 indicado? Cara, 250, 2231. Início e redução 230, nosso passaria 2231. 230, 31. Para 2000 pés, ajuste 1012, autorizado sinal ILS XR, reporte estabilizado. 2012 vai reportar estabilizado, 4205. Decolada ao 55, chame controle 11935. 11935, muito obrigado e bom trabalho. Controle Salvador, trip 5219, decolou perfil da árvore cruzando 1900. 5219 está sob contato radar, Sabel 200, sai da árvore desse tempo. Lato. Parte principal, Índia e Alfa, Ponte Espera 1086, ajuste 1012, tem um bom voo, TAM 3217. Gente, Pátio, Índia, Alfa, 186, quando Ponte Espera 10, comida 2918, TAM 3217. 1077, chama Recife 1251, alternando no 3325. Recife 1251, 3325, voo no 077, boa. TAN 9396, chama Recife 12545, alternando 12685. 2545, alternando 2685, TAN 3217, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, o vento é de 140 com 8 nós, 3217. Decola 2231, desce para 2000, ajuste 1012, redução indicada de 200 nós. 3000, 3000. 3000, 2231. Estabilizado visual 40206. Centro 0935, uma boa tarde. 0935, boa tarde. 2231, desce a 2000 pés, ajustado 1012, autorizado sinal ILS X-ray, reposta estabilizado. 2012, X-ray, reposta estabilizado, 2231. Salvador, Salvador, boa tarde, 3217. 3217, boa tarde, está sob contato radar, sobre o 360, da presente voa Leda, após Leda Bridge. Leda Bridge, tá, 3217. Galeão, copia o nível 380. 3145, Galeão, nível 380 autorizado. Aerovia Pesulo 10. Após, prossegue conforme o plano. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridging. Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridging. Aciona transponder 5416, controle 119, decimal 35. Correto, está 3145 no portão 10, chame pronto. Jet 6720, sendo identificação, a chegada é a Bonf, desce a 4000 pés, o ajuste 612. Bonf, vai com 1012. Presente 6720, está autorizado voar pelo. Ok, voe pelo. Estabilizando localizador 2231. 2231, complete o nosso chame-torre 1-1-8-6-12. 8-6, boa tarde, bom trabalho. Realmente bom pouso. Está alterna Campinas com 3 horas e 35 de autonomia, 1-3-6-4. 1-7-5-5. Esporte passando através do portão 05 para prosseguir. Certo. Confirme o evento, por favor, para 206. 150 com 89. Obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Alfa Sarelo 2231. 2231, boa tarde, continue na aproximação. 1,50 graus com 89. Informarei pista livre 2231. Obrigado, informações, não sei se foi 31. Paulo 9755, já passou através do 5205 aqui. E aguarde o início do táxi do Bangue da companhia, já segui-lo com o número 2. Se vier em de Alfa e quando pronto, torre no 86. O ajuste é no 012. Tenha uma boa e boa tarde, vou no 755. 7, graças. Paulo 925, está pronto para o táxi 184 a bordo, 3 horas e 31 com 20. Via Indy Alpha, ponto espera, torre 186, ajuste no 012. Tem um bom voo e boa tarde, gol 925. Indy Alpha, ponto espera, 2000, no 012, obrigado, boa tarde, gol 925. 4206, solo 04, libera a direita, solo 219. Livrando a direita, chama 219, 4206, obrigado. Passaredo 2231, tem pouso livre 10, 150 com 89. Autorizado pouso 10, 2231. Descendo táxi Alfa. Autorizo 4206, táxi Alfa, após Juliette, portão 03. Autorizado Alfa Juliette, portão 03, azul 4206. Só Paulo Salvador, é o 3545, a ciente da Tango. Informação agora, informação uniforme, o 3545 para Ilhéus, confirma o nível. 40. Gente, 140, tá pronto, copia, é um 3545. Eu tô pronto. 3545 autorizado, 140 para Ilhéus. Via Golfo 677, decola da 10, curva direita na subida Coral. Aciona 0274, controle 119.35. 40, Golfo 677 para Ilhéus. Decola da 10, curva direita, subida Coral. Saída Coral, 0274, transporte 1935, controle é o 3545. 40, 3545, ajuste no 012, chame pronto no pátio 3. Camará. Tá livre, tá 3145, chame táxi. Chama Recife na 251, alterna na 3325. A gente vai chamar Recife na 3217. Ali mantém no 0 no 925. Ali mantém no 0 no 925. Torre 1, pronto também. Ciente 1755, após a corrida do tráfego da companhia, ali mantém no 755. Ciente. O passaredo 2231, solo ao 07, ao livrar à direita, chame solo 1219. 219, passaria do 2231. Mantém gol na 9. Correto. Papa Tango Alpha Victor Juliet, 1500 feet, can 1012, fly via visual gate, report ABIN of Paripi. Solo, tomador, parceiro do 231, liberando o parceiro do 231, táxi autorizado, até antes da Juliette, aguardando para ingresso. Passeio da Juliette, parceiro do 231.